Sou uma poeta invisível. Trabalho um alfabeto invisível. Escrevo livros invisíveis. Pinto telas invisíveis. Cruzo ruas invisíveis. Vejo mendigos invisíveis que pedem esmolas invisíveis. Conheço professores invisíveis que ensinam em escolas invisíveis. Tenho amigos invisíveis que vivem em cidades invisíveis, que têm filhos invisíveis. A minha mãe morreu invisível. O meu pai tornou-se invisível. Amo um homem invisível. Os dias são invisíveis. Os espelhos dão anos invisíveis. As luzes nascem de noites invisíveis. As pessoas pensam coisas invisíveis em jaulas de tempo invisível. Os loucos bebem remédios invisíveis. Os místicos contemplam aranhas invisíveis. A minha alma é um cavalo invisível. As redes sociais são barcos invisíveis. Todo o meu tempo é gasto com um país invisível.